06310, after the deviation, fly to no position. Só ligou 1705. Voo 1705, contato radar na decolagem, via saída Sambuno, submantém a nível de voo 360. Sambuno 360, voo 1705. Clear, Duna position, Chanel 6310. São 3662, livre desvios, desça até o nível de voo 090, ajuste no 095. Repete o termo do desvio. Desce para o 090, informará o técnico. 095, 3662. Voo 705, vai cruzar a centena, solicita a proa 185 esquerda. 185 por quantas milhas? Por 25 milhas. Livre desvios, Gol 1705. Yes. Chanel 6310, confirm present to heading. Now heading 100 for 20 miles. Roger. Nossa 05 após desvios, voa Ileda. Após desvio, Ileda, Ciente. Nossa 6310 de San Francisco, level 050. Dois, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzimos, dá 3662. 3662 tem condições de voar ITAP? Está na... afirmo, PRO está na PRO de ITAP, 3662. Então 3662 vai na PRO de ITAP. Duna position, channel 6310. Nossa 05, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 25.1238, obrigado, e a volta. É. Padrão, Rumba 16 atingiu 17. Rumba 16 ciente, mantenha nível de voo 110 agora transferência. 110 agora transferência. Channel 6310 to Center 8000 feet, can 81015. 3662, autorizado, descer para o nível de voo 050. Desce para o 050, né? 3662. Salvador, Control Ocean S3310. Would you fly at the hour mark, please? To avoid the weather. Say again, Ocean S3310. Do you authorize us to fly the outer marker to avoid weather? Clear desviation, Ocean S3310, descend 2,000 feet, KNH1015, clear. LAS X-ray, runway 10, pass up. 3662, confirma a velocidade indicada? Está mantendo 2509, TAM 3662. Reduza para 2209, TAM 3662. 2209, reduzindo para 3662. TAM 3662, informa que não pode reduzir menos de 230 no momento. Seria devido ao tráfego? Gente, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 15 milhas, com 140 de ground speed, Airbus 320. Gente, 3662, reduzindo até o 230 no momento. Gente, TAM 3662. 3662, autorizado a descer até 3.000 pés. Desce para 3.000, para 3662. Na 3662, forma pequeno desvio à direita aqui devido às transformações. Está voando na proa 080 no momento. 080, ciente, livre desvio, são 3662, por quantas milhas? Até interceptar aproximadamente, na 3662. Ciente, após desvio, tem condições de interceptar o curso localizador? Afirmo, tem condições, está na 3662. Ciente, livre desvio, são 3662. Desce até 3.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, eu peço habilizado. Pode ser para 2.000, são 3.062? Mantenha inicialmente 3.000 pés, são 3.662. Sim, mantenha inicialmente 3.000 e após autorizado executar final do ILS X-Ray da 3.662. Channel X-Ray 10 established. Complete final, Salvador Tal 118, decimal 95. Final, now tower 1195. Então, 3662, autorizado descer para 2.000 pés, reposto estabilizado. Autorizado descer para 2.000, se formará. Então, 3662. Ocean S3310, cleavage Chelan runway 10, wind 120 degrees, 120 knots, inform runway wetting. Ocean S3310, clear landing runway 10, runway is wind. SC310, on the ground at 45, indicate runway by right and call ground 121, decimal 9. SC310, make it runway on the right and call ground 121, decimal 9. Sun 3662, forma estabilizada, sinal da 10. Sun 3662, completo sinal de procedimento, chame a Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Está chamando a Torre Salvador, muito obrigado, Sun 3662. Um pouco. Muito obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, Sun 3662, sinal da pistão no zero. Passou o externo. Sun 3662, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, na 2 de nós. Autorizado pouso, pistão no zero, ciente Sun 3662, confirma o ajuste. 1-0, 1-5. Pessoal, no zero, 1-5, obrigado, Sun 3662. Sun 3662, solas 49, libera a direita, chame o solo, 1-2-1-9. Direita, chama o solo, obrigado, Sun 3662. Salvador, uma boa, azul 2598, ponto espera 10, pronto. Azul 2598, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 12 noite. A linha decola, pistão 0, azul 2, vamos ver. Salvador, boa noite, é o voo 0096, está passando nível 220 para o 150, está mantendo a proa 040 de verificação. Voo 096, ciente, livre dos desvios, autorizado, a repasse alterno, autorizado descer até o nível de voo 080, ajustão 095. Voo 095, descendo para o 080, voo 096. Duna 096, após desvio, está autorizado direto Duna. Sente após desvio, Duna. O ideal para a gente seria ITAP. Sente, após desvio, o ITAP então. Duna 096. Positivo. Ali no programamento de Duna ali tem uma formação bem pesada, né? Sente. Azul 2598, decolado H2300, chame o controle, 1919, decima 8, bom voo. 098, uma boa, Azul 2598. Olhe, Salvador, boa noite, é o Azul 2598, na sua escolha. Azul 2598, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída Coral 1 no Bravo, sobe e mantém o nível de voo 1960. Via o Coral 1 no Bravo, sobe e mantém 1960, Azul 2598. Controle autoriza Coral após 2000 pés para Azul 2598? Autorizado, após 2000 Coral, Azul 2598. Coral após 2000, Azul 2598. 090-096, autorizado a descer para o nível de voo 050. Descendo ao 050, voo no 096. Bono 096, desça para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, da pistão na 0, repassabilizado. Frente 2000 no 095, reportagem estabilizado na final X-Ray, voo no 096. estabilizando na final, tem o aero do Magisto, gol 1096. Gol 1096, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 7895, obrigado. Composto. Salvador, boa noite, eu vou 1096, final da 1-0, baixar, travado. 1096, boa noite. Continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Ajuste 1-0-1-5, como pista molhada. Sente da pista, 1-0-1-5, aguarde a atualização de pouso, gol 1096. Zona 096, autorizado pouso, pista na 0, vento 120 graus, 12 nós, atente a raios no setor. Atente ao quê? Raios. Ah, ciente. Ok. Só pra informação, as informações estão lá pro lado da ilha de Itaparicá. Ciente. Zona 096, solos 17, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. 096. Azul 2598. Azul 2598. 58 milhas, sudoeste do VOE Salvador, serviço está encerrado, mantém o nível de voo no 60, chama o controle ideal, frequência 120.1. 1201, azul 2598. Salvador, boa noite, Tan 3197, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pista no zero, vento 120 graus no zero norte. Autorizado, alinhar e decolar, 10, Tan 3197. Boa noite, o azul 2795 transfere. 2795, boa noite, a senhora identificação. Tio 97, decolado de 24, chama o controle, 119.8, morro. 7-3197, boa noite. Controle Salvador, boa noite, né, 3197, passando 1.510, salvo 1. São 3197, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, submontanha nível de voo 340. Via Sambo 1, Sambo 340, São 3197. Azul 2795, contato radar 71.